tarde imensa e toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Ela não volta nem por capricho. E eu, submisso, vou vivendo com você. Fere, fere bem fundo, pois no meu mundo sem amor é bom saudade ter. Saudade grande, és meu abrigo e o grande amigo que me ampara ao me ver sofrer. Entra, saudade imensa, e toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Nem por capricho. E eu, submisso, vou vivendo com você.